Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. verte em todo lado, escondido em cada esquina, cruzando a minha sina, lembrando o meu passado. Não quero mais olhar para trás, sentir-me perseguida por olhares indiscretos, ai, cada vez mais perto, controlando minha vida. Estou farta de te ver na minha sombra, farta de te ver no meu destino. Estou farta de dizer a toda hora. Eu mudo de endereço, ai, eu desapareço, mas tu não vais embora. Não quero mais olhar para trás, sentir-me perseguida por olhares indiscretos, ai, cada vez mais perto, controlando a minha vida. Estou farta de te ver na minha sombra, farta de te ver no meu destino. Estou farta de dizer a mesma coisa, deixa-me viver. por ti, na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Lua, lua, eu quero ver o teu brilhar. E Loucas são as noites que passo sem dormir. aquí. Deixei de ter com quem falar. Fiquei sozinho com o meu olhar. Oh, oh, oh, oh, oh. Canal 2. Que tenho a Évora, ai de Évora. les ondes a me vau levant-ho. Aixidant-ho al riu Tejo, les ondes a me desespero. Dentro de mim, dentro de mim, o castigo.